Gato preto. No seu segredo, não quero mais me machucar. Eu vivi 7 vidas, todas de sofrimento e dor, mas por um erro no céu. Seu segredo, eu não quero mais sofrer. E numa noite especialmente boa, não há nada nem ninguém pra nos deter. Somos 2 fugitivos do amor. Deixa então. Qual é o seu desejo? Quem sabe eu posso satisfazer? Tu me ensina a ser esperta e eu fico com você. Eu quero vadiar por aí, aprontar todas, curtir com você. Não espero que me entendam, pois é assim que eu quero ser. Gato preto, qual é o seu desejo? Quem sabe eu posso satisfazer. E numa noite especialmente boa, não há nada nem ninguém pra nos deter. Tu ou não.